Tenente era Siquara. Tenente era Siquara. Aí tinha Siquara, que era o tenente. Tinha Deixa Cachorro. Tinha Mirto. Tinha Ferrinho. Porque o caçoar fazia caçoada de ferrinho. Hoje em dia, ó, ele era surdo. Ferrinho. E hoje em dia é eu que sou surdo. E tinha mais guarda. Aí, ó. Polícia. Vai, barra, vem aí. Polícia. Aí aqui, não, sim. Guarda, aqui. O que que eles faziam? Os homens faziam. Eles iam pra mata, minha irmã. Tirar piaçaba escondido. Eles iam tirar piaçaba escondido, mó deles. Porque se eles topassem, eles tirando piaçaba, ou eles matavam ou eles prendiam. Não matava não, fazia tomar piaçaba. Tomava piaçaba e... Era. Assim que eles faziam aí, ó. Mas quem tem fé em Tupã é válido. Aí, o finado Luiz aí, era capitão, chamava ele capitão. O velho Cassiano é tio dele. Sim, é tio dele. É o velho Cassiano. É um índio também. Aí Siquara foi e falou com eles que ele queria uma representação lá no pé do monte. Aí Cassiano foi e disse, quem é que eu posso chamar? Aí ele foi, escolheu eu, tia Neném, o finado Luiz, Tururim e ele, cinco. Duas mulheres e três homens, para fazer representação lá ó, no pé do monte. Aí o que que titi foi, falou comigo, tia Neném, aí nós saímos. Quando chegou lá, Fabiana, eles abriram um buraquinho assim, ó, Fabiana, ó. Dentro de um coloião, que nem cobra encebada passava. Eles abriram aquele buraco, ó, ali, Fabiana, ó. Pra nós dançar ali dentro. Aí nós foi. Foi eu, titio, tia Neném e esses que eu falei. Nós foi. Quando chegou lá, nós foi. Dançar o Aue, fazer a representação. Aí chegou lá, nós tomamos o nome de Catitu, tomamos o nome de Guaiú, tudo, meu irmão, lá dentro daquele colonhão. Com sede, com fome, lá dentro daquele colonhão. Aí que eu falo, ó. Aí de Barra Velha não pinta uma mulher que foi fazer representação lá, ó. A primeirinha foi eu. A primeira foi eu, mas tia Neném. Tia Cassiano, finado... Sim, ele já é meu time. Tia Cassiano, finado Luiz e o Verro Fino. Foi. Nós que foi. Esse, só esses cinco que foi fazer a representação. Lá dentro, lá, ó. Nós foi que Siquara que pediu para nós ir, para titi levar. Governador da Bahia. Nós foi fazer aí. Essa representação. O governador da Bahia que veio aí no monte aí, aí pediram esse povo aí lá. Porque tava lutando pela demarcação da terra, não foi, pai? Já tava lutando, né? Aí como o governo da Bahia vinha aí veio fazer uma visita aí, aí eles veio chamar o povo para ir lá, pá. Mas se trabalha lá, foi só eles, cinco que foram dançar lá. Mas na sede, cá onde era o cara de Siquara, na hora do Alvê, teve um bocado de gente lá, que eu tava lá também vi um bocado de gente lá. Eu já lutei muito pro Barra Velha, já sofri. Padeci pro Barra Velha. É onde, quando eu fui lá em Brasília, eu falei, eu morro pela minha Barra Velha. Eu morro pelo meu Brasil. Falei que lá dentro de Brasília. Porque se eu tô aqui, é por causa do que é meu. Não é por causa do que é seu, não. Que eu falei lá dentro de Brasília. Aí quase me deu um negócio lá dentro. Aí me tiraram eu de lá. As meninas me tiraram eu lá de dentro. Aí eu falei. Foi a única mulher. Nem de coroa vermelha, nem de não sei da Imbiriba, nem do Guaxuma. Nenhuma entraram lá dentro pra falar. Agora essa velhinha aqui entrou lá dentro e falou. Eu falei mesmo. E der na hora onde que tiver dizer, vamos lá. Quando chegar lá não tiver pra entrar pra falar, eu entro e falo. Eu falo. Aí em Barra Véia, qual é essa mulher que vai pintar em Barra Véia pra ir pra chegar lá dentro de uma repartição que tava, como tava lá em Brasília, entrar lá dentro pra falar? Ah, entrava. Entrou. E eu fui, entrei. E falei. É por isso que meu nome é Corujinha, bate a asinha dela aí, ó. É com o zoinho dela muito do humilde. Pois é, minha mãe, eu falo mesmo, eu falo, pô, meu Deus, ó, não tem aonde dizer que é pra mim ir, pra mim não falar, eu falo. Essa índia é guerreira, essa índia aqui, ó. Guerreiro tem coragem de brigar pelo seu direito. A de Barra Velha não tem ninguém que tem coragem de chegar no... Tinha, né? Que agora sobrou só ela mesmo, essas guerreiras. Chegar na casa de um deputado pra falar, na casa do governador pra falar, na casa do presidente da República. Mas ela não se acanha não de falar pra quem... Pode ser ele quem for. Pode estar cheio de galão lá com... Ela vai falar e fala mesmo. O que ela fala, ela fala. Não procura. Aqui na estrada aqui, fizeram uma manifesto. Manifesto aí na estrada aqui na BR. Na BR aí. No Guaxuma aqui. Ela foi lá com o delegado que foi? Foi o delegado da Polícia Federal. O delegado federal e falou pra ele também lá. Ainda capaz que não cantou pra ele também. Cantou uma música pra ele ainda, não foi? Cantou uma música pra ele ainda, não foi? Ainda cantou uma música pra ele ainda? Cantou? A música? É daqui, sim. tinha umas guerreiras aqui. O delegado tá na estrada aí, rapaz, na estrada no Guaxuma? Ela não lembra, não. Tá no Guaxuma, rapaz? Ah, aí eu falei, porque ela não viu o DVD não? Não, o vídeo. Aí eu falei pra ele. Fui mesmo falando pra ele mesmo, delegado de polícia ainda quando acabei. Polícia Federal. Eu ainda, quando acabei, ainda cantei uma musiquinha pra ele ainda. Viu? Eu digo, você sabe aquela música? Você quer saber aquela musiquinha do índio? Eu falei pra ele. Aí eu fui e cantei. Eu digo, olha, o primeiro brasileiro somos índio. E o primeiro brasileiro somos índio. Vivia sem problema nenhum. E hoje não tem direito em nada. Como é que o índio vive nesta jogada? Cabral chegou, deixou nossa terra complicada. Ele não ajudou em nada. O que ele veio fazer foi nossa terra tomar. Ainda levei o dedo na cara dele. Levei o dedo na cara do delegado. Teco. Até ele, nós estamos lá, tanto ele ainda vem ainda querer vir. Que ela não sabe como abaixa, hein, rapaz? Aí eles também aqui, ó. Ficaram, largaram nós lá. Agora nós só saímos de lá, assim, por causa de Zito. Foi que Zito chegou lá, ele não era mais delegado de Funaia, nem nada, não era nada. Chegou lá e bichadou tudo assim, ó. Aí todo mundo saiu, cada um pegou seu roteiro pra onde foi. Foi, por causa de Zito. Ia dar um brigadeiro forte lá na BR, viu? Aquele dia ia morrer índio, ia morrer policial, ia morrer tudo lá. Mas senão nós não saímos ainda. Lá na BR. Era, nós não saímos ainda. Tá. Lá no Rio, Bichada? O Sem Terra também fez uma manifestação danada agora lá também, rapaz. Sim, filho, eu pego policial. Falei, caramba. Lá no Rio. Lá na ponte, aquela ponte lá do... Ele falou que... Vem pra cá, guerreiro, quer dizer um negócio aqui. Ele falou que eles faziam o rapé de pimenta. O rapé de pimenta. Aí na hora que os policiais iam com os peitos de comida na cara deles, pegava o rapé e tacava em cima dos policiais também. E aquele rapé entrava dentro daqueles trem de policial, os policiais ficavam doidos com o rapé de pimenta dentro da cara. Aonde? A Permal, a Rio. Lá em Brasília? Não. O povo sem terra. O povo sem terra que fecharam lá no rio que tinha. Ah, sim. Foi agora, esses dias. Foi agora, esses dias que eles fecharam lá. Não sei quantos mil sem terra, pai. Não sei quantos mil sem terra que fecharam lá. Pois é, mas naquele dia na BR e aquele dia dá um... Eles deram um portão de engraçado. Foram nos fazendeiros. Para dar vida por tudo ali. Mercaram tudo os fazendeiros. Ele ia morrer índio, ia morrer aí, policial, ia morrer um bocado de né? Ficou uma... Acho que foi tu que colocou a mão em cima e... Um bocado de sem terra, foi. Tomando conta dele. Mas naquele dia o dinheiro estava pronto para guerra, sabe? Guerra de guerra de verdade. Guerra de matar ou morrer. Matar ou morrer. Aquele dia ia ter. Tava assim de polícia, tropa de choque. Qual que foi o dia? Foi qual o dia? Foi dois dias antes do dia 19 de abril, não foi? Foi tipo assim. Foi no dia, acho que mais ou menos dia 15. Por aí, dia 13 pro dia 15 aí, lá na BR. Aí quando é o dia 19, aí fez as faixas. Então 19 de abril, nada a comemorar, não foi ficar de coisa que Fábio, você não vai comer, hein? Ovo não, Fabi? Cadê o ovo? Tá ali em cima. Olha, essa menina aí, Tati, tá te esfolando lá, ó. Tá descascando o ovo. Olha, Tati, tá te esfolando o ovo. Pegaram ela de jeito agora, né? Ela caiu no ovo.